e na curta final aí, 4 nós de cauda, ok? Torre Salvador, bom dia, Chanel 6225 do localizador. Chanel 6225, continua essa aproximação, aguarde autorização para pouso. 6225. Tram 3663, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável, pistão úmida. Graças, 3663. Tudo no 8.6. 18.6, grato, bom dia. 200, táxi via alfa, reportante do táxi da Juliette, por gentileza. Reportante da Juliette, 6200. 5400, Romeu, reportará regresso. Reportará para regresso, Romeu. Martilete Romeu tá livrando a Seasa para regresso. Tá no visual com o campo. Sente Max Juliette, Romeu, reporte final 3 milhas da 17. Reportará 3 milhas da 17, Romeu. Segundo final, solicita manter a posição aqui pro para fazer um check de equipamento. Tem condição de fazer um pouco mais à frente, só para não interferir na Juliette? Torre 1-2-2-6, azul 4298, bom dia. 3604, toma navegação na proa de Duna, vista para 2000 pés, reporte estabilizado. Apresente Duna, 2000 pés, reportará 3604. Oi, estou passando a aproximação, mas autorização para pouso. Salvando 4298. São 3663, no solo 08, livre direita, chame solo 1-2-1-9. Obrigado, até já. Esse Romeu é para 3.000 faça, espera no setor devido ao sequenciamento de 3 tráfegos para 1-0. Ok, se autorizado, eu faço o procedimento de pouso pairado sobre o hangar da Bata, sem interferência com a final do 1-0. Gente, mantenha o setor, aguarde instruções. Mantendo o setor, aguardando instruções. O canal é 6225, cheque 3 autorizado pouso, 1-0, vento variável. Pouso autorizado, 6285, baixa trevão. Linha 63. Tanto 3663, mantém escuta por gentileza. Mantém escuta, tanto 3663. Tanto no hangar, pouso pairado, autorizado no hangar da Bata. Vou reportar no solo controlado, ao meu. O 6200 pode prosseguir para o 2? Afirmativo, Juliette até o 02. Juliette 02. Dan 3663, táxi via Alfa Juliette 05 portão. Alfa e Juliette 05, Dan 3663. Azul 4208, chame centro Recife, 126.85, alternativa 125.45. Azul 4208, chame centro Recife, 126.85, alternativa 125.45. Azul. Direito 219, eu chamo a minha 225. Azul 4298, informo Robson 44, aqui em Pés, farão pulso parado na cabeceira 17, autorizado pulso. Correção, continua a aproximação, aguarde a autorização para pulso. Guardando a autorização de pulso, Azul 4298, baixo o travão. Salvador, eu chamo a minha 225, litrão. Mantenha a posição, aguarde a autorização para decolagem. via taxi Alfa Juliette 0.6285. Entidade A02 autorizada, reporte fora do solo, vento 340, grau 032. Azul 4298 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 340, grau 032. Selecionar o solo controlado da base. Livre pulo, 4298. Mike Jet, Romeu no solo, 1, uma estação, sequência livre. Salvador, bom dia, 83304, a 2 milhas e meia para a dona. Para a torre. É o 3304, 2 milhas e meia para a dona. São 3304, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Sim, 3304. Para o solo, Guardião 02. Guardião 02, a palavra 112, chama o controle, 120.8. 120.8, cuidado, bom dia. Informação mais. Bono 605, chegada Ponce, desça para 4 mil pés, ajuste no 018. 4 mil pés, Bono 018, Gol no 605. Salvador, Guardião, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, 500 pés, pro norte. Pro norte, Guardião 02, escuta pra norte. Passando Mike Eco Vitor, voe Paripe, reporte Paripe. Azul 4298, no solo 13, liga direita, semi-solo, 121.9. Direita 219, 4298. Solo azul 4298, livrou. 98 da Azul, táxi via Alfa, reportando seu táxi 6 Juliette, por gentileza. Alfa da Juliette, 4298. Oi, Salvador, tá 3179, bom dia. Antônio 179, mantenha a ponteira do motor. Matilde, mandando para aqui, está pronto para decolar. E o guardião 07? Gente, guardião 07, 500 pés, aponto final para pouso. 3304. Então, 3304, autorizado pouso, pistão no 0, vento 350, grau 049. Livre pouso, pistão no 0, 3304. E a Juliette, portão 08, 4298. Tá 3859, chegada Bonf, desça para o 050. Bonf, desça para o 050, tá 3859. Fondina, Guardião 07. 07, frequência livre, coordenação. João com CAB, Guardião 07. Gente, Guardião 07, frequência livre. 7. Ellen, mantém cabeceira 1-0. Aí, mantém na 1-0, 3179. Primeira direita, solo 1219-3304. Solo Salvador, bom dia, o 3304, seguro na crise. 3304, táxi via Alfa, reportando o táxi 6, gente, posto de inglês. Gente, Alfa, reportando o táxi 6304. Tocando, na próxima manda a rota para. Confirma, Guardião 02? Está retornando para o campo, já vou trazer aí da rota para. Gente, Guardião 02, chame em torre, 1 da noite, pessoal, meia. 18, espera a rota aqui. Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Para retornando, para Salvador. Sendo autorizado até a cidade do BR, após solo controlado, vento variável. Vento variável, encontrar solo controlado. Controle 1-20-8. 208, bom dia. Salvador, TAM 3179, bom dia. TAM 3179, contato radar, sou para o 340, saída da EL, Leda Bridge. 340, perfil da EL, Leda Bridge, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. TRIP 5217, transfere com a Mike. TRIP 5217, ação identificação. Funcionado agente, o TRIP 5217, deve alguns desvios aí, se possível. Confirme para o controle. O TRIP 5217 acionado agente, faz um traje de dentro de alguns trânsitos, desvia direito. Guardião 07, agora chamei a torre de controle, 1-8-6. 1-8-6. TRIP 5217, prossiga para o controle. 5217, vai necessitar de desvios à direita dentro de mais um minuto. 5217, após desvio, voo e bonf, reporte pronto para descida. Chega, após desvio, bonf, já desvia na direita, chamada para descida. 5217. Ciente do Guardião 02, Guardião 07. Controle Salvador, Papa Tango, Mike Eco Victor. Papa Tango, Mike Eco Victor, prossiga. Já no ponto Paripe. Mike Eco Victor, reporte rotatório visual com campo. Para a rotatória, visual com campo, Papa Tango, Mike Eco Victor. Controle Salvador, Boab 5826, cruza o nível 220, transfere. Web 5826, chegada Mari, desça para o 060. Na Mari deve estar o nível 060, 5826. 4-5. Projeção 3179, vai tentar desvio à esquerda de Dael para evitar a formação. 3179, voo e Dael. É, não vai ser você voar da El, vai ser a esquerda de da El, a desvio, senhores. Sente o autorizado de desvio. Sente, eu preso, sente. Só um minutinho. Pronto. 5345, Salvador Vitória, autorizado nível 380, a rota é para o Zulu 44. Decolado no zero, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leida após Leida, voa Eiris. Onde intercepta a rota do Zulu 44. 5533, um transponder, controle 120.8.5345. Muito bem, o Papa Tango Mike Eco Victor. Corre, Salvador, é o Papa Tango Mike Eco Victor. Mike Eco Victor, reporte final 3 milhas da 17. Portará 3 milhas o Papa Tango Mike Eco Victor. Nível é o 3. Ah, pode repetir, por favor. Informativo. Foi rápido ou que o pai da trouxe mais devagar? É isso aí. Ok. 35345, Salvador Vitória. Autorizado nível 380. A rota é o Penzulu 44. Decolada a pista 10. Primeira curva à direita. Descida a saída da El, Leida. Após Leida, voa direto para a posição Eudes. Eco e uniforme Delta Eco Serra, onde intercepta a rota do Zulu 44. 5433 é o transponder e o controle opera em 120.8. 35345. Aprovado Salvador Vitória, nível 380, quilômetro 44. Decola com satélite na curva direita. Da El, transição Leda. Após Leda, vai para Eudes, na 4-4-3-3-4-2-2-0-8. Cortejamento correto, posição remota, reporte quando pronto. 35345. Calejado. 5-2-6, reduza para 2-5-0-9. Reduzido 2-5-0-9, 5-2-6. Papa Tango, Oscar, Vitor Uniforme, reduza para 2-5-0-9. Para 250, nós vamos saber se é um passo, é tanto em dia direito. Gente, as coisas vão por quantas meses manterá o desvio? Aproximado, vem 10 meses. Gente, após o desvio, vou Mário. Oscar Vitor e Fala. Pode desvio, Mário. Eco Victor autorizado, pulso, pista 197, vento 350, 0032. Autorizado, pista 197, Papa Tango Mike Eco Victor. 3859 e reduza para 1809. 1-80-3859. Mike, eu sou o seu Rafael 27, autorizado backpack até o 44, sua frequência livre. 3179, chame-se Recife, frequência 25.1, alterna 33.25. 1-25-1-3325, tá 3179, boa. Até o 44, ao estacionar, frequência livre. Negativo, animais, 340 Brasília. Visou no ILS, pista visual, voo no 605. Voo no 605, chame turno 18.6. 2.86. Tá 3859, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, após estabilizado. 2000, final autorizado, reporte estabilizado, 3859. Certo. Gente, agora a liberação, voo no 605. Aguardando a autorização de pouso. O Patatão, como é que é com o Vitor? Confirma o local de estacionamento? Tem o pátio. A gente tem o pátio 4, que é o da ADEI, junto do Graer. Tem o pátio da Bata e tem o pátio 5 também. Web 5826, alteração para sequenciamento, curva à esquerda para o 015, limite ao localizador. Esquerda 015, limite ao localizador. Pátio 5 também, se eu quiser pode fazer um 180 e liberar na Papá. Salvador, bom dia, Papai Lido 2223, posição 14, remoto, informação a Mike, trafetora da Conquista, nível 260, pronto para a cota. Passarelo 2223, Salvador Vitória da Conquista, autorizado nível 260, decolada 10, primeira curva direita. Descida saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto Vitória da Conquista. Aciona 5436 no transponder, controle 120.8, passarelo 2223. 2223, autorizado para a vitória da Conquista, nível 260, decola da pista 10, com curva direita da saída Airborne, depois eu vou a Elefa e depois direto 5436 no transponder, 120.8, é o controle 2223, protegeu. Correto, reposto pronto. 2226, reposto. Confirmando quem chamou o solo anteriormente pelo Xenai 6219. Chama 7, desça para o 060. 060, autorizado, 35207. Oscar Vitor Uniforme, desça para o 050. Para o 050, Oscar Vitor Uniforme. Web 5826, desça para 2010, ajuste 10018. 2018, 5026. 5427, eu transpondo o controle, opera em 120.8, Oceanaera 6211. Estabilizador, curva à direita na Pro 075, reporte estabilizado, reduza para 1709. Direita Pro 1975, reportar estabilizado, 5826. Correto, 02, reportar, reporte pronto. Tango Oscar Vitor Informe, reduza para 1809. Para 1809, Oscar Vitor Informe. Lado, eu tenho campo aqui, acerta 3859. É 3859, chame Torre, 1896. 186, bom dia. Gol 1923, autorização São Paulo, cliente da Mike. Lá, 923, pronto, cópia. Pronto, cópia. Juan 923, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decolado ao 90, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leida após Leida, voa posição bridge, onde intercepta a rota Tzulu 16. 5441 no transponder, o controle 120, décima 8, gol no 923. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolado ao 90, primeira curva direita, da El Leida bridge. Após a Tzulu 10, acena 5441, controle 1208, gol 923. Só corrigindo, em bridge, intercepta a Tzulu 16. Sim, em bridge, intercepta a Tzulu 16, o gol 1923. Afirmo. São Salvador, bom dia, gol 605. Gol 605, bom dia. Podia começar a confirmar as condições da pista, se encontra a úmida ou já seca? Já quase seca, o 605. Afirmativo. Taxi Alfa, reporta antes do Taxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6859, autorizado pouso, pistão 90, vento variável, pistão úmida. Última mensagem após o vento variável. Pistão 3859, a pista encontra úmida. Ok, obrigado. Pouso autorizado por 3859, pistão 90. Ok, American 980, coordination with the ground staff, reporting on your taxi. Clear for the sport ready taxi, American 980. Oscar Vitor informa para interceptar o lock, curva direita para o 080, reduza para 1709, reporte estabilizado. Direito para o 080 para 1709, Oscar Vitor. 10, primeira curva à esquerda, sentido a saída Momo, transição Nitsa. Após Nitsa, voa posição Puído, onde intercepta a rota Upper Whisky 10, até Formosa, após conforme o plano. 5454, eu transpondo o controle 120.8, Oceanero 6225, por gentileza, aguarde para o corregimento. Número 605, ingressa Juliette, 03 do portão. Juliette, portão 03, do 605. Oceanero 6225, goteja. Afirmativo autorizado, Brasília 320, saída Momo, transição Nitsa. Nitsa, Puído, Upper Whisky 10, Formosa, após decolagem na pista 10, curva esquerda. O transponde 5454, controle 120, decimal 8, Oceanair 6225. Cotejamento correto, posição 01, não é isso? Afirmativo. Reporte quando pronto. Reportará. Emodula. É o Vargas, um abraço. 3259, Paulo 35, direita, chame solo, 121, décimo 9. Direito, pessoal, 9. Afirmativo, 223, aguarda no setor, já tem um 757 da América puxando. Aguarda instruções. 2, 2, 6. Paulo, bom dia, 3859, táxi de Alfa, porta Anjo, táxi 6, Juliette, por gentileza. Eu tenho a pergunta, pode ser melhor para a sua jurisdição.